想写成他这几分，几度颜色辛苦的黑，和牧草拉进苏俄里的。Preste atenção ao que eles dizem. Ele esperança, hipocrisia. A felicidade é uma mentira. E a mentira é salvação. Beba desse sangue imundo.Você conseguirá dinheiro. E quando o circo pega fogo, somos os animais na jaula. Mas você só quer algodão doce.Sozinho que o diga.